você não mereceu. Aí eu tive que acabar. Eu fiz de tudo pra salvar. Alô, meu parceiro Thiago Pires, Pires História lá em Campina Grande, Pablo Cuscuz, meu amigo Josélio, em breve lá no Recife. Olha só o que você fez com nosso amor. E conseguiu em pouco destruir um relacionamento do nada. E esse nada agora é você na minha vida. Pode ir embora que pra mim você não faz falta. Você mudou tão de repente. Deixou de lado, esfriou o amor da gente. Você mudou, foi pra pior. Deixou de dar assistência e acabou ficando só. Ações.